mais de 2 horas ensaiando uma recaída. Número já tá na tela, é só apertar verde que liga. Me vê uma dose pra mudar minha vida. Tá melhor que você tem pra ver. Se com inspiração e onde pá ela vem, um empurrãozinho que falta, ia, ia, pra completar essa chamada. Canta comigo! Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Me chama de benzinho que eu gosto, vai! Canta comigo, vai! Me vê uma dose pra mudar minha vida. A melhor que você tem pra ver. Se com inspiração em outro pá ela vem, um empurrãozinho que falta, ia, ia, pra completar essa chamada. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Vai! Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Ai, bebê, que coisa boa tá rachando com você.